Trocaria tudo pra ficar mais tempo aqui. Longe de você me maltrata a saudade. Aperta no peito, dor que não tem jeito, me faz falta mesmo. Quero ficar com ela e mais ninguém. Sou louco, pirado, apaixonado. Quero ficar com ela e mais ninguém. Mas ninguém.